que é propícia. Volta na minha cama, eu tenho nota na minha cama pra curar. Parte das minhas dores, eu sei que elas vão. Pente adaptado no meu poste, pronto pra descarregar. Na cara de otário, se for o caso precisar. Baby, eu só quero chapar. Trouxe umas gramas pra nós torrar. Jorge na tua escova, ia, ia. Nesse oceano eu vou mergulhar. Baby, eu só quero chapar. Trouxe umas gramas pra nós torrar. Jorge na tua escova, ia, ia. Nesse oceano eu vou mergulhar. Movimentando igual Pablo.